Ei, ah, estúdio no centro, solte no beat, ah, 2020. Já notei quantas vezes eu errei, quantas vezes eu caguei nessas coisas tão belas. Não vim ser perdoado por ninguém, meu nascimento é um erro. Mesmo com portas fechadas, ilumino a janela. Cansei de buscar um problema entre solução. Minha avó me disse que toma susto, sara a solução. Piso em flores, arranco folhas, e nessas folhas eu coloco um pedaço do meu coração. Um paradigma seguro, diafragma outro dia. Tentei sorrir na foto e quebrei o diafragma. Impossível ser pacífico, perdido no pacífico. Pacifico o meu passo e fico preso nesse circo. No mar conflito, deixa qualquer ser aflito. Eu tenho dito, com ferro fere será ferido. Sem contato eu me contento com uma porcaria. Deus é a mãe, porque se fosse pai, não perdoaria. Bicho do sorte, foda igual doce. O fracassado agora quer ser coach. Fala meu mano, isso otário que trouxe. Tá querendo minhas balas no coldre. Coffee, coffee, faz fumaça. Hoje o chaca trouxe chá. Assinando o seu óbito, dança de te assassinar. 10 anos de Final Fantasy, pulo tutorial. Mr. M emergindo lá no espaço sideral. Sem truque na manga, macho de carta. Hoje o vampiro veio me ligar. Nem a menu, nem a mentira, ela fez gambiarra pra gente ficar. Fala, fala, mais um rime. Não fode, não fode, não fode. Abre o olho, são cornos tipo Scott. Tipo Scott, tipo Scott. Fala, fala, mais no rime. Não fode, não fode, não fode, não fode. Abre o olho, são cornos tipo Scott. Tipo Scott, tipo Scott, yeah, yeah. Tô estressado, chapa, por pra isso caralho. Viajando dessa cidade tóxicas, pessoas tóxicas demais. Tô parado, vendo o tempo passar e vi que não passei. Terei que me guardar, situação a situar que eu tenho não. Minha contradição ligada à minha redenção, redação. Sinto que não posso errar, mas tô errando sozinho na oração. Só orar mais uma ação. Me disseram sempre lembre que você tá vivo. Aos meus amigos faço disso escrito batucado. Vi que o samba da minha quebrada tá nadando. Muito axé, muito axé, pra mim e pra os meus. Ainda quero subir os rotes do vento, quero. Pra mim aliviar toda via. Todas as vias me levam a crer que devo ir pro Acre. Pra sair da rede social antes que quem eu odeio me chame pra uma social. E eu odeio tudo isso na moral demais. E eu odeio tudo isso na moral demais. Orixaca, estúdio no centro. E não há só pra esmagar que nem barata. Sudim girar na volta, vai dizer que não virava. Inocente como cena, pra dizer que imaginava. Já não me contamina, vermes na estrada. Parâmetro de nada, ilusão. Multiplicando os versos, ataque e retaguarda. Pra não faltar o pão, só vejo uma saída, cebosão. Que fazer, despreza ou mata.